boca, viu, corta de meiota! Eu tô de meiota do jeito que a Xuca gosta. De tenere do jeito que a Xuca gosta. Eu tô de falcon do jeito que a Xuca gosta. Tô de 300 do jeito que a Xuca gosta. O pai tá foda, cada dia com a tica nova. O pai tá foda, cada dia com a puta nova. O pai tá foda, cada dia com a tica nova. O pai tá foda, cada dia com a puta nova. Duas coisas no mundo que a mulher se irrita. Um é falta de dinheiro e a outra é falta de pica. Falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica. Falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica. É falta de pica, novinha. Falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica. Duas coisas no mundo que a mulher passa mal. Um é falta de dinheiro e a outra é falta de pau. Falta de pau, falta de pau, falta de pau, falta de pau, falta de pau. Falta de pau, falta de pau, falta de pau. Taca ali pau, taca ali pau, taca ali pau. Só lá mocego vem. Isso é o Drácula. 749-9196-5698. Vamos ficando sós. Tô de meiota do jeito que a Xuca gosta. De tenere do jeito que a Xuca gosta. Eu tô de falcon do jeito que a Xuca gosta. Eu tô de 300 do jeito que a Xuca gosta. O pai tá foda, cada dia com a tchuca nova. O pai tá foda, cada dia com a puta nova. O pai tá foda, cada dia com a tchuca nova. O pai tá foda, cada dia com a tchuca nova. Duas coisas no mundo que a mulher se irrita. Um é falta de dinheiro e a outra é falta de pica. Falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica. E aí, droga, falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica, falta de pica. Duas coisas no mundo que a mulher passa mal. Um é falta de dinheiro e a outra é falta de pau. Falta de pau, falta de pau, falta de pau, falta de pau, falta de pau, falta de pau. É o Drácula beber. Falta de pau, falta de pau, falta de pau, falta de pau, falta de pau. Sola mocego. Isso é o Drácula, rapaz. Vou morder seu pescocinho, mulher. Vamp Produções, Vamp Produções.